Contacto Brasil. Mm-hmm. Thank you. Enseguida regresamos en Contacto Brasil. Brasil. Thank you. Contacto Brasil con Oscar García da Rosa.